já tenho um tempo atrás. Em Santa Maria 2014. Grande sucesso do Santa Maria. Deixa-me tão que E seguimos com a

faria paz. Ele é como de hábito, foi um imenso orgulho estar aqui com vocês. Ler nome prazer. Para cada homem. E damos encontro quarta-feira pela nova emissão Portugal em Festa a partir das 9 horas. Daqui lá, fica sintoniza a nossa rádio. Fica atento. Com enormes surpresas aqui na nossa antena. Depois que ela me apareceu. Eu, por mim, desejo um bom fim de semana. Tudo de bom. Força, coragem. E não se esqueçam, gozar a vida. Isto é que é importante. Então, tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Então, quarta-feira. Tchau. Ela teria para o tempo. Cada homem um tormento. What you got to say, what you got to say, what you got to say. Work that body, work that body. Make sure you don't hurt nobody. Come on, baby. Come on, girl, let me rock the world. I said one, two, three, four. Come on, y'all, get on the floor. Todos queremos a linda mulher ao nosso lado pra vida fazer. O complicado é poder escolher, pois elas são todas de enlouquecer. Come on, baby. Mas pra mim foi.